Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Pessoal, nessas dicas de violão hoje que a gente está trazendo aqui, é o seguinte: vamos falar a respeito de estudo diário de violão, né? Para quem está iniciando aí do zero ou mesmo para quem já toca o seu instrumento musical, né? Na verdade, seja ele violão ou qualquer outro instrumento musical, as dicas irão valer para qualquer instrumento, né? Então, a primeira coisa que um estudante deve observar é o seguinte: é não acumular, né? Não acumular muitos exercícios ao mesmo tempo, porque a ansiedade de querer tocar muito rápido, né? Rápido que eu falo assim, querer logo estar tocando violão, várias músicas, isso ao invés de ajudar, pode atrapalhar e com certeza atrapalha. O mais interessante é ir dominando exercício por exercício até o seu completo domínio. Ok, pessoal? Então, essa é uma dica: não acumular exercício e nem estudos. Outra dica é em relação ao estudo diário, né? Porque muitas vezes a pessoa, eu não vou começar a estudar um instrumento, o violão, por exemplo, porque eu não tenho tempo para praticar, né, os exercícios. Na verdade, pessoal, o tempo, né, a gente consegue arranjar, né, no caso, pelo menos alguns minutos diariamente. E esses minutos você vai estudando, né, um exercício, domina primeiro esse exercício, passa ao próximo, porque veja bem, se você tem uns 20 minutinhos e você estuda apenas um exercício, você vai repetir esse exercício várias vezes, né? Então isso já é uma coisa bem interessante, porque a partir do momento que você domina um exercício, o próximo já vai ficar mais fácil. Então, assim, se você tem muito tempo, melhor, mas se você não tem, é só você ir aos poucos, né? Então vai subindo escadinha e logo, logo você está lá no topo, tocando as suas músicas. Ok, pessoal? Outra coisa interessante é cada exercício que a pessoa estudar, ela deve tocar e cantar o nome das notas, né? No caso, uma sequência harmônica, você vai estar tocando um acorde dentro dessa sequência, né? Dentro dela. Aí o que acontece? Você vai tocar e cantar o nome desse acorde. Mesmo que você não cante afinado, mas você está cantando o nome do acorde. E isso vai educar o seu ouvido harmonicamente e com isso facilitar, né? No momento de você fazer um acompanhamento, um arranjo musical, porque o seu ouvido já está habituado ao som do acorde. E aí, conforme você vai tocando, o seu ouvido ele vai guiando você. Olha, esse acorde é aquele acorde, tá? Aí você vai, porque o ouvido sempre está certo, né? Então a gente seguindo o que o ouvido diz pra gente, então tá tranquilo. Além do conhecimento técnico, né? De como montar um acorde, de como tocar uma escala. Mas não adianta saber tudo isso se a gente não trabalhar a percepção melódica e harmônica. E o interessante é assim: quanto mais você toca e canta o nome das notas, seja ela melodicamente ou harmonicamente, vai facilitar aí no seu aprendizado, né? Então, assim, outra coisa também interessante é a dúvida se dá para aprender a tocar violão pela internet. Com certeza, a tecnologia hoje ela ajuda a gente, né? No meu tempo, quando eu estudava violão, lá em 1900, antigamente, né? Então o que acontece? A gente não tinha internet. Então a gente, de repente, teria que deslocar de um estado para um outro estado para encontrar um professor, né? Então era muito complicado. Você queria adquirir um livro ou uma partitura de uma música ou, né, um conhecimento, você teria que estar buscando esse conhecimento, às vezes até fora do país, né, importando livros didáticos. Isso demorava a chegar, era uma complicação danada, mas assim, mas valeu o esforço, né? Então todo aquele esforço que a gente fazia, ou quer dizer, para mim pelo menos está valendo a pena, e para as pessoas que eu conheço também, né? Então isso é interessante, porque hoje a internet, você quer uma partitura, você já digita ali, já tem ali em mãos. Você quer uma cifra, você já tem em mãos. Aqui no nosso blog nós temos estudos para iniciantes, intermediário e avançado. E também lá no canal do YouTube, né, onde você pode digitar Professor José Conceição, vai aparecer a minha foto. Aí você clica, vai lá no meu canal do YouTube. Caso você não seja inscrito, se inscreva lá para ajudar no crescimento do canal, tá bom, pessoal? E a gente está sempre postando vídeos, né, lá no canal, e também é material didático, com podcast aqui no blog. Para as pessoas, né, aprenderem a tocar o seu violão no conforto da sua casa, se estiver começando do zero, ou no intermediário, ou no avançado, sem problema. Aqui no blog é só você procurar em categorias na lateral do blog que você vai encontrar o exercício desejado para você começar a estudar. Ok, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Pessoal, é o seguinte, só antes de encerrar, enquanto estava conversando com vocês aqui, o cachorro aqui perto acabou latindo. Eu não sei se gravou, né, aqui no podcast, mas eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Aí qualquer coisa eu peço desculpa a vocês aí, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.